Mais um CD. Produzido e mixado por DJ Frenético. Frenético. Batidão.com. intenção, saiu pela contramão. DJ Frenético. Toda madrugada, as pessoas nos corações de vida. Então bora cair pra trás. Se pensar duas vezes ela se liga. Fala, excitante de todo meu amor. Mas o que eu falo, na escola sou eu. Só que por isso, já tem todo meu amor. Mas em que eu falo, na escola sou eu. Como que é? DJ Frenético JP! Não dá. Pensamento fome em outra hora, em outro caso vai se aventurar. Chora, porque essa vida é um rolê. Que tá bem sem você. Mas não deve chorar sem perceber. Frenético. Sorte, sabe que eu te amo.